Clay estampado na cara, mete mala porque pode, né? Ela não aguenta me ver, quer ser a minha de fé. Tudo que cê já sonhou, sabe que cê vai ter. Vem de foda quente, 10k no peito e na lente. Não forço sorriso, não forço simpatia. Admiro quem tá no corre, quem é correria. Conselho bom é igual banho de água fria. Te acorda e te alivia. Pra começar o dia eu sonhei. Na casa gigante de frente pra praia, com a vista pro mar eu fumei. O verde mais verde daquele que só zupi deve fumar. Já na brisa, aquele momento que a gente analisa. Um plano pra mudar de vida. Quem dera só fosse uma brisa. É foda parar pra pensar. Mente equilibrada é o lado bem. Lado mal, o mal vem. Já sofri calado e não tinha ninguém. Vai e vem, voltei mais folgado agora que eu tô bem. Tudo bem, vou colar no baile, vai chover as neném. Te garanto a melhor noite da sua vida. Se bater saudade, se quiser me ligar. As ideias batem, nós é a mesma fita. Seu jeito bandida, por isso combina. Oakley estampado na cara, mete mala porque pode, né? Ela não aguenta me ver, quer ser a minha de fé. Tudo que você sonhou, sabe que cê vai ter. Vem de foda quente, 10k no peito e na lente. Oakley estampado na cara, mete mala porque pode, né? Ela não aguenta me ver, quer ser a minha de fé. Tudo que cê já sonhou, sabe que cê vai ter. Vem de foda quente, 10k no peito e na lente.